da frente. Fato criminal, terror quebrando as correntes. Sai da frente. Fato criminal, terror quebrando as correntes. Ataque terrorista, som de periferia. Vários loucos da família, epidemia através da rima. Bomba biológica, confundindo a lógica. O rap é agora, é FC fazendo história. Prisão da mente, efeito subconsciente. Descendente de um povo que viveu entre correntes. Apedrejado, louco, lunático. Sistema trágico, sou pesadelo do sistema e não o mágico. Eu não sou aquele que no farol te estraçalha. Eu sou a consciência que te fere com palavras, com muita garra, nenhuma marra. Meu verso é mais letal que o veneno de uma naja. Na humildade, com muita força de vontade, mais poderoso que o choque, o terror, muita vontade. Estou na ira, estou em cima, só não estou na mídia. Sou descendente de zumbi, não fruto da covardia. Sai da frente, fato criminal, terror quebrando as correntes. Mano, sai da frente. Fato criminal, terror quebrando as correntes. Tira a fera em minha carne, faça escorrer meu sangue. Meu poder fecha a ferida, cura o mal que há no homem. Diamante, esmeraldas, ouro e muita prata. Sua riqueza miserável não servirá pra nada. Eu vou correr, vou vencer, sempre exercendo o proceder. O sofrimento do meu povo faz a verdade transparecer. Bolhas verdes, guerreiros, a violência é o tormento. O diabo bate palma para todo o sofrimento. Lágrimas de sangue caem no campo de batalha. A mensagem se espalha, conceito de paz atinge a massa. Ataque terrorista, som de periferia. Vários loucos da família, epidemia através da rima. Bomba biológica, confundindo a lógica. O rap é agora, é FC fazendo história. Ataque terrorista, som de periferia. Vários loucos da família, epidemia através da rima. Bomba biológica, confundindo a lógica. O rap é agora, é FC fazendo história. Catástrofes, prédios caindo, o alto terrorismo. Na guerra das Américas o efeito é irreversível. Bombas de fome, devastar no Nordeste. A miséria do Brasil não se encontra na internet. E combata os testes, faça suas pressas. Minha inteligência não tá gravada no disquete. Quando ouvir meu som, seu nervo fica a flor da pele. Efeito hemorrágico, favor dos fracos oprimidos. R.A.P. uma granada em seus ouvidos. Estilo sinistro, metralhador de raciocínios. Fúria verbal, espantando todo mal. Não é serial killer, meu instinto é animal. Não viemos pra se render, viemos para reinar. Guerrilheiro, linha de frente, a voz desumilde está no ar. Aqui quem fala é um soldado da favela. Bombardeia o planeta, terra, devastação. Bomba de ideia, eu não derrubo torres. O rap é compromisso, terrorismo no Brasil. É safadeza dos políticos. Derramamento de sangue feito pelo homem. Contemplará a nova farsa, vem da terra dele em praça. Correndo sempre atrás, louco fugindo de Alcatraz. Se estou numa guerrilha, combato com cordas vocais. Versão alta frequência, só sangue bom. O terror na sequência, assim que é cada leste. Sai da frente, fato criminal, terror quebrando as correntes. Sai da frente, fato criminal, terror quebrando as correntes. Ataque terrorista, ação de periferia. Vários loucos da família, epidemia através da rima. Bomba biológica, confundindo a lógica. O rap é agora, FC fazendo história. Ataque terrorista, ação de periferia. Vários loucos da família, epidemia através da rima. Bomba biológica, confundindo a lógica. O rap é agora, FC fazendo história. FC fazendo história.